deixou tão triste nessa solidão. Meu coração chora, o que é que eu faço agora? Se a mulher que eu amo não tem coração. Já estou cansado de ser enganado. Nesse jogo eu não quero ir mais além. Sei que pra você pode ser brincadeira, mas não sabe o quanto eu te quero bem. Eu quero ficar.